Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do programa Conversas. Hoje o convidado é Luís Montenegro, foi líder parlamentar do PSD, agora assume a candidatura por Aveiro, ou encabeça essa candidatura PSD-PP, Portugal à frente, a coligação que, de alguma forma, podemos dizer, sustenta o poder atual, quer renovar mandato. Luís Montenegro teve uma das frases, aquela que ficou mais emblemática, o país está melhor, o que lhe disseram foi que as pessoas estavam pior. Passado este tempo, hoje já tem uma ponderação diferente, digamos assim, para o peso das palavras, ou isto continua a valer exatamente o que valeu naquele dia, naquela circunstância? Bom, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite que nos endereçaram para poder participar neste programa. E, enfim, a questão que coloca de início é muito interessante. E permite-me, enfim, por um lado falar do contexto em que essa frase foi proferida e, por outro lado, poder também atualizá-la face aos tempos de hoje. Eu disse, e vou reproduzir ipsis verbis, em fevereiro de 2014, portanto há cerca de um ano e meio, que o país estava muito melhor, mas a vida cotidiana das pessoas ainda não estava melhor. Querendo com isso significar o quê? Significar que tínhamos, de 2011 a 2014, encetado um programa de recuperação muito exigente, que visou não só cumprir o famoso memorando de entendimento que o governo anterior do Partido Socialista negociou a troco dos empréstimos que a Troika canalizou para Portugal, mas um período marcado também por um conjunto muito vasto de reformas estruturais que não produzem resultados no dia seguinte, não têm resultados imediatos, mas que são a base, o alicerce, o sustentáculo de um ciclo de progresso e de crescimento no futuro. No fundo, estamos numa das regiões mais dinâmicas do país, é no fundo o conceito de semear para colher. Ninguém fica rico, ninguém consegue ter o resultado do esforço que está a fazer no dia em que semeia. Mas sem uma boa sementeira não é possível ter uma boa colheita. Sem ter as opções corretas, os destinatários da ação política, que são as pessoas, naturalmente, não podem vir a ter resultados. E foi isso que eu disse, com todo o respeito por aquilo que eram as pessoas, o esforço que elas estavam a fazer. Devo, aliás, dizer que, enfim, compreendo, mas considero completamente deslocadas todas as discussões que foram feitas à volta dessa frase, como que querendo dizer que quem a preferiu, que fui eu próprio, não tinha consciência que o país era feito por pessoas. É evidente que eu tenho muita consciência disso. Tenho, aliás, a consciência, e temos nesta coligação, de que as pessoas sofreram muito e algumas delas ainda sofrem. E se eu disse há um ano e meio que o país estava melhor e a vida cotidiana das pessoas ainda não estava, hoje, felizmente, a vida cotidiana de muitos portugueses está melhor, porque muitos milhares de portugueses que estavam desempregados na altura hoje têm uma oportunidade de emprego. Muitas das tais reformas começaram a surtir efeito na vida das pessoas e a motivar um ciclo de crescimento que está em curso. Mas, dizia eu, nós na coligação temos uma consciência muito próxima daquilo que foi o sofrimento de muita gente. Durante os tempos de... Nenhum de nós desconhece, na sua rede mais íntima até, de família, de amigos, de círculo de amigos, dramas de pessoas que estão ou estiveram desempregadas, de pessoas que foram afetadas no seu rendimento, que tinham as suas contas perfeitamente estabilizadas e os seus orçamentos, enfim, tomados por aquilo que era a sua expectativa de rendimento e que tiveram que ser reordenadas em face do terrível período que tivemos de viver. Agora, nada disso aconteceu por aquilo que o governo fez no pós-junho de 2011. Mas porque... Tudo isso aconteceu porque nós tivemos um caminho de desequilíbrio que desembocou na circunstância de termos que pedir dinheiro emprestado para poder suprir aquilo que eram as principais necessidades do Estado. Mas pegando nas suas palavras de um país que tem que semear para mais tarde colher, mas é um país que vendeu as propriedades. Portanto, agora serão outros que irão colher e que de maneira depois... nenhuma, nem sequer percebo o alcance dessa questão. Nós não vendemos propriedades nenhumas. Privatizações. Sim, mas as privatizações não foi uma venda de propriedade. Nós, no PSD e no CDS, acreditamos numa economia que tem como principais protagonistas as pessoas, os empresários e os trabalhadores que nas empresas criam riqueza. Independentemente de serem portugueses ou estrangeiros. Nós não acreditamos numa economia onde o dinamismo advém da intervenção do Estado e muitas vezes da proteção do Estado. Nós acreditamos que a crise se cria no mercado, na competição, na capacidade que as pessoas têm de produzir mais, de produzir melhor, de produzir com mais qualidade, de poder responder àquilo que são as exigências do mercado. Nós não acreditamos numa economia onde se é competitivo só porque o Estado protege determinado setor ou financia mesmo determinada atividade. Nós não desbaratámos nada daquilo que são os interesses estratégicos de Portugal. Agora, se me está a falar, por exemplo, em empresas como a TAP, que estava EDP, condenada, CTTs, EDP, por exemplo, CTTs, empresas que muitas vezes estavam condenadas, se mantivessem nas mãos do Estado, a serem sustentáveis apenas e só porque tinham esse lado protetor do Estado e não porque se afirmavam na competição. Mas eu, falando por a exemplo, verdade é que as opções que tomámos, aliás os CTTs são aliás um muito bom exemplo, porque é uma privatização muito bem sucedida. Mas, a todos os níveis. Então, o serviço público de Correios está melhor hoje do que estava há 4 anos atrás, sendo que a empresa tem hoje condições para alargar inclusivamente aquilo que é o seu âmbito de atuação e está inclusivamente a recrutar gente, veja mas bem. Mas a questão chega com mais eficácia hoje do que chegava em 2011. Mas com as juntas a pagar a conta. Exato. Não é com as juntas a pagar a conta, é aproveitando aquilo que são os serviços de proximidade. E a relação do CTT com as juntas de freguesia é, de facto, muito importante. Mas repare, aquilo que interessa às pessoas... Deixa-me fazer-lhe esta certeza. Pergunta, se faz favor. Muita gente, dando o exemplo dos CTTs, em que caracteriza que isto passou... tem mais semelhanças com um país do terceiro mundo do que um país europeu, neste sentido. Os CTTs eram uma empresa do Estado e tinha lojas que eram do Estado, dos CTTs. Passou a ser privatizada e a empresa que privatizada que gera os CTTs passou a utilizar edifícios do Estado. Isto faz sentido? Faz muito sentido. Repare no seguinte. Nós temos, no caso dos CTTs, que é um bom exemplo, temos um ramo de atividade que tem que ser sustentável. Você não pode ter 300 ou 400 delegações se o serviço correspondente a essas delegações não for de molde a tornar essa operação sustentável. Porque senão o que é que vai acontecer? Os CTTs eram sustentáveis. Porque senão o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa muito simples. Os custos vão ser mais elevados e vão se repercutir no preço que as pessoas pagam. Por isso, é muito mais útil, por exemplo, nesse caso concreto, que uma empresa aproveite uma capacidade que está instalada, seja das juntas de freguesia, seja de outras instituições, e em partilha possa ter custos que sejam menores, garantindo com isso a prestação do serviço e o preço. Então, mas porque repare, é que isso não foi feito antes de ser privatizado? Por exemplo, outro caso que falam é a questão dos bancos, o Banco Postal, por exemplo, que foi adiado por outro lado. Sim, e que vai, em princípio, até ao final do ano ser posto em marcha. Há muito essa ideia, e muitos portugueses, que é evidente que quando se quer privatizar, não interessa que o processo... as empresas sejam rentabilizadas porque o objetivo é que elas passem para mãos privadas e portanto, convém, neste caso, a quem quer vender... Deixe-me dizer-lhe uma coisa para ser muito direto na resposta à questão que está a colocar. O que interessa nesses serviços é que os serviços sejam eficientes e correspondam à expectativa das pessoas. As pessoas não querem saber quem é que é o proprietário das ações do CTT. Desculpe, mas não é essa... Não é isso que eu sinto na rua. As pessoas não querem saber isso. O que as pessoas querem é que quando precisam daquele serviço, que o serviço está disponível. É isso que as pessoas querem. Evidente. E, portanto, desse ponto de vista, seja nos CTTs, seja, por exemplo, nos transportes, nós temos de conceber um modelo de desenvolvimento do serviço que, independentemente da propriedade do mesmo, sirva o interesse das pessoas. Eu pergunto-lhe, o senhor acha que o setor público de transportes, ou um setor público de transportes, que acumulou 17 mil milhões de euros de endividamento em 10 anos, é sustentável para as pessoas... e que mais tarde ou mais cedo a fatura desse endividamento não vai tornar o serviço mais caro, independentemente de ele estar nas mãos do Estado ou não. Mas, sabe, quando nós privatizámos algumas operações no setor público de transportes, as pessoas disseram, aqui Del Rey, que vamos ficar sem serviço e vamos pagar mais caro. Hoje paga-se mais barato, as tarifas sociais são inferiores àquilo que se pagava em 2011 e o setor público de transportes tem hoje, inclusivamente... Por exemplo, tem, inclusivamente, resultados operacionais positivos. O que quer dizer que nós não só estamos a garantir a prestação do serviço às pessoas, como não estamos a onerar as gerações que vêm a seguir com os custos do endividamento, com os custos de uma perspectiva próxima daquela que me está aqui a apresentar, de que é possível ter tudo em todo lado da mesma maneira. Não, mas a verdade é esta, seguindo este raciocínio aqui trazido, andamos aqui a ouvir há 14, 15 anos falar em reestruturação do setor empresarial do Estado. A verdade é que isto foi de arrastamento... Só o fizemos mesmo nestes anos, é verdade. Porquê? Porventura, também não escondo isso, tenho a humildade de dizer, por alguma necessidade, mas porque houve um governo que, enfim, decidiu de uma vez por todas empreender essa reestruturação, e não foi só no setor público empresarial central, foi até no setor público empresarial local. Ou porque politicamente deu jeito que assim fosse? Eu confesso com toda a honestidade que nós nos obrigámos com os nossos credores, quando negociámos os empréstimos da Troika, a produzir uma série de reformas onde essas também se inscreviam, é verdade. Mas para além disso, aquilo que nós sempre dissemos, nós PSD e CDS, é que essas reformas teriam de ser feitas houvesse ou não houvesse ajuda externa e houvesse ou não houvesse memorando de entendimento. Surpresa das surpresas, e pegando também nessa ideia, é que há hoje já quem diga assim, enquanto houve Troika, houve um mínimo de ordem e isto já está a começar não, a entrar é na verdade. Fase da, não é verdade. Do desvario. Nós, em 2011, quando vencemos as eleições, as pessoas criaram em nós algumas expectativas e confiaram em nós uma tarefa que eu creio, e por isso nos apresentamos de cara levantada nestas eleições, no essencial foi conseguida. É evidente que com alguns erros, com algumas omissões, ninguém é perfeito e nós também não fomos neste período. E com exageros ou não? Não me parece que tenha havido exageros. Dizia eu, com alguns erros, com certeza, com algumas omissões, aqui ou acolá com alguma incapacidade podemos, se calhar, comunicar o fundamento de algumas decisões, tudo isso pode ter acontecido. Mas há uma coisa que é verdade, é que o essencial do nosso compromisso nós cumprimos. Repare, nós tínhamos a Troika em 2011, tínhamos um programa de 3 anos que era muito exigente, que obrigou a que houvesse uma grande firmeza quando muitos andaram aí a pedir mais tempo e mais dinheiro, quando muitos andaram a dizer vamos flexibilizar mais os objetivos porque o país não aguenta. Olhe, vejam o que está a acontecer na Grécia e vejam na Grécia aquilo que nós nos livramos em Portugal. A Grécia vai para o terceiro resgate, nós tivemos um resgate. A Grécia está com dificuldades ao nível do desemprego, que já são de molde a ser o dobro daquelas que nós temos hoje, apesar de termos um desemprego alto. A Grécia tem mais do dobro do desemprego que nós temos em Portugal e não está numa trajetória de recuperação económica e de crescimento económico como aquela então, que nós temos. Falemos... Portanto, nós, o essencial do nosso compromisso foi, nós estamos com a Troika, vamos largar a Troika foi embora, não houve segundos resgates, nós estamos em recessão económica, vamos para o crescimento económico, não houve espiral recessiva, nós estamos com uma tendência de uma década de aumento do desemprego e já estamos há 30 meses consistentemente a baixar o desemprego, é evidente que muito por força da capacidade de também fazermos reformas, termos um Estado que gasta menos, isso não significa que os serviços públicos não sejam assegurados. Esse projeto está em marcha, esse caminho é conhecido dos portugueses. Eu estou convencido que a grande maioria dos portugueses vai continuar a dar a sua confiança a este caminho, apesar de todas as dificuldades. Sim, mas então falemos nas origens da crise e nos remédios que foram encontrados. Deu o exemplo da Grécia, mas, por exemplo, não deu o exemplo da Espanha. Porquê? Há aqui dois aspectos que devem Como ser... Como assim? A Espanha também está no bom caminho. A Espanha está no bom caminho... E não precisou de Troika. Conseguiu evitar a ajuda externa porque o Estado nunca teve o desequilíbrio que nós tivemos aqui. Embora na origem os programas políticos socialistas de Portugal e da Espanha tenham sido muito convergentes, em Portugal os desequilíbrios foram maiores, mas a Espanha teve uma intervenção externa, deixe-me só dizer isto, porque isto é importante, teve uma intervenção externa muito centralizada no sistema financeiro, mas teve uma intervenção externa e teve também que adotar um conjunto significativo de medidas estruturais para poder inverter o rumo que vinha dos governos do Partido Socialista. Vamos falar na origem da crise. Com certeza. Qual é, na sua perspectiva, a origem da crise? Repare, a origem da crise foi um conjunto de desequilíbrios que tem mais de 2 décadas em Portugal. A crise só aconteceu em Portugal? Não, a crise aconteceu um pouco por toda a Europa, mas foi muito mais grave em Portugal, repare. Na Grécia não foi mais grave? Não, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nós temos uma Europa com 28 países e tivemos 3 países intervencionados. A Irlanda, Portugal e a Grécia. A Irlanda também é um caso à parte. Então, desculpe. E tivemos a Espanha. Deixe-me dizer, se me deixar responder, eu respondo. Sim, senão, mas não concorda. Mas eu tenho não que dizer isto. Não concorda com a origem da crise acontecer nos Estados Unidos? Claro que não concordo. Não. Claro que não concordo. A crise portuguesa tem origem nas debilidades estruturais. Não, eu estou estruturais. A falar da crise europeia que atingiu Portugal também. Ou seja, mas você quer falar da crise europeia ou quer falar da crise portuguesa? Não, crise portuguesa. E qual é a origem da crise? Nós todos sabemos que o sistema financeiro global teve uma crise que teve as suas repercussões. Sim. A questão não é essa, a questão portuguesa não é essa. A questão portuguesa é que o país estava demasiado vulnerável para que uma crise internacional tivesse sido de montante a criar a necessidade de nós pedirmos ajuda externa. Repare uma coisa. A França, a Alemanha, o Reino Unido, os países mais dinâmicos e mais fortes, com as economias mais fortes da Europa, viveram um período de dificuldade também. A Itália. Mas porquê é que só em Portugal, na Irlanda e na Grécia, é que houve necessidade Exatamente. De ter uma ajuda externa? Essa é uma porquê? Boa questão. Por uma razão que é aquela que eu lhe estou a responder, se me deixar. Sim, que é, nós tínhamos, e ainda temos alguns, desequilíbrios estruturais que dificultaram a capacidade que um país, em momentos difíceis, pode ter de poder conviver e ultrapassar e superar uma crise. Repare, em Portugal nós chegámos a um ponto onde o Estado não tinha dinheiro para pagar salários, para pagar pensões, para poder ter o Serviço Nacional de Saúde, o Sistema de Justiça, a segurança, aquilo que são as suas principais missões asseguradas. Porquê? Porque nós tivemos durante muito tempo uma economia que era alimentada por endividamento público e endividamento privado, por uma aposta em obras públicas, em investimento público absolutamente desmesurado, obras faraónicas que não tinham efeito sobre a capacidade produtiva do país, não geraram competitividade para que a economia criasse oportunidades de negócio e oportunidades de emprego, e foi por termos tido esses desequilíbrios agravados, um déficit descontrolado, um déficit que em 2010, já não se lembra com certeza, mas nós estimávamos, nós, o governo da altura do Partido Socialista, que fosse de 2% e que acabou em 11%, foi por esse tipo de desequilíbrios que quando a crise eclodiu nos sistemas financeiros mundiais e europeus, os países mais vulneráveis foram forçados a pedir ajuda externa. Segundo, não tivemos capacidade. Para lhe dar razão... Quando nós hoje, em Portugal, estamos a criar reservas, por exemplo, para podermos acudir à turbulência dos mercados financeiros, quando nós hoje em Portugal estamos a pagar antecipadamente ao FMI para pagarmos juros mais baixos do que aqueles que pagamos em virtude dos empréstimos que estabelecemos com eles, nós estamos a criar condições para não estar nessa situação de vulnerabilidade. Portanto, está a centrar a crise na dívida pública. Na questão da análise da crise nas perguntas que me está a fazer, porque eu tenho muito mais coisas para falar, com certeza. Eu queria-lhe perguntar se revê que a crise teve origem na falência do Lehman Brothers, que depois arrastou... A questão é a seguinte... Isso é uma história que não cola. Então, se não cola, diga uma coisa. Sendo a crise... Tem a ver com a dívida pública, digamos assim, não tanto com... A ver com a dívida pública, pronto. Tem a ver com o modelo de desenvolvimento económico pronto. Do país, então, com as opções que foram tomadas, com uma tendência que era crescente para descontrole da despesa pública do Estado, por exemplo. Há uma série de desequilíbrios que nós criámos na nossa economia, no funcionamento do Estado, no modelo de desenvolvimento económico, assente sobretudo no investimento público, no insuflar as pessoas com rendimento artificial, que é mais ou menos o que o PS propõe agora nas próximas eleições, que teve como desfecho o desequilíbrio orçamental do Estado, o desequilíbrio da nossa economia por excesso de endividamento, a incapacidade de nos podermos financiar a preços baixos, de termos, por isso, investimento, de sermos atrativos e competitivos, de gerarmos emprego, esse que gera receita fiscal e que gera, naturalmente, um equilíbrio do Estado Social que o torna sustentável. Foi isso que aconteceu em Portugal. Eu agradeci que a gente fosse objetivos relativamente mais ainda. Ao acontecendo, ao tudo o que se passou. Porque, se formos analisar, primeiro pedimos dizer que, de facto, o erro foi Portugal, se a crise só se centrasse em Portugal, a Grécia foi pior, a Irlanda foi menos grave, a Espanha, portanto, houve aqui um grau diferente em cada país. É evidente que as doenças atingem os países que estão mais débeis quando surge uma doença, a epidemia atinge os mais. Isso, estamos de acordo. Agora, aqui a questão é a seguinte, sendo assim, sendo o problema de dívida pública, o primeiro país... Não é só dívida pública, já lhe disse. O primeiro país a ser atingido ia ser a Bélgica, que na altura tinha uma dívida pública superior à portuguesa. E depois já isto, a dívida externa, que concordará comigo... Eu peço, deixe-me só interrompê-lo. Não, deixe-me só acabar a pergunta e depois respondo. A dívida externa... Isso é quase uma opinião, não é uma pergunta, com todo o respeito. Se concorda ou não, que... Portugal tinha uma dívida externa em que um terço desta dívida externa era pública e dois terços privada, uma dos bancos e das empresas e dos privados. Se concorda ou não, se me permitir. Que fez-se demasiado ênfase na dívida pública e esqueceram-se os bancos e daí que surgiu o BES e essas coisas. Eu acho que com o devido respeito quem está a fazer uma excessiva focagem na dívida pública é quem me está a fazer a pergunta. Eu não estou a falar só da dívida pública, eu falei-lhe de um conjunto de desequilíbrios que afetavam o modelo de desenvolvimento económico de Portugal, que afetavam aquilo que era o funcionamento do Estado, que afetavam aquilo que eram as opções de política fundamentais nos quais se inscrevem, por exemplo, a circunstância do Estado intervir demasiado nos negócios, por exemplo, não é só isso, mas por exemplo isso, tudo isso foi criando desequilíbrios que levaram a que nós não nos conseguíssemos financiar mais por excesso de endividamento, ou então que o financiamento a que tínhamos, a que conseguíamos ter acesso, era demasiado caro. Recorda-se a esse propósito, com certeza, daquela famigerada meta simbólica do professor Teixeira dos Santos, anterior ministro das Finanças, que dizia que juros acima de 7% eram insustentáveis. Nós chegámos a 14, 15%. Sim, mas eu recordo-me, se me permite fazer a pergunta... Eu permito é assim, tudo, mas falou durante 3 ou 4 minutos, eu ouvi. Foi já a questão. Não, desculpe. Deixa-me fazer-lhe só esta pergunta. Quero centralizar o nosso debate na dívida. Não. Eu não estou a fazê-lo. É que eu estou-lhe a dizer o seguinte, nós não desconhecemos que houve uma crise nas dívidas soberanas, que a zona euro foi afetada por essa... Nós não desconhecemos nada disso, mas tal como dissemos em 2011, dizemos-lhe em 2015, o problema português foi muito para além disso, estava muito para além disso. Fazemos o exercício e aquilo de outra que nós forma, tentamos... Luís Montenegro, fazemos o exercício de outra forma. Estamos a falar de um problema no passado ou ainda, como dizem algumas pessoas, com riscos no presente? Ah, com riscos, seguramente, com riscos e desafios ainda muito grandes no presente. Ninguém pensa que todos os problemas de desequilíbrio já foram resolvidos e, sobretudo, que nós já podemos estar absolutamente tranquilos relativamente a situações de turbulência. E que mecanismos estão nas mãos do Estado português para podemos evitar? Nós podemos é dizer que hoje estamos muito mais bem preparados do que estávamos em 2011, por várias razões. Eu sintetizo aqui duas ou três. Olha, em primeiro lugar, porque, como disse há pouco, temos reservas financeiras no Estado que garantem que numa situação de turbulência nós não ficamos à mercê dos mercados e de qualquer crise nos mercados, porque temos reservas que fomos acumulando ao longo deste tempo. Acumulando porquê? Porque ganhámos credibilidade, as taxas de juros são as mais baixas de sempre, ainda pré-crise, não tem nada sequer a ver com a crise, são taxas de juros mais baixas do que eram antes da crise e, portanto, nós estamos a aproveitar esta circunstância que não vai ser eterna. Os mercados não são eternos, não vão ficar eternamente a atribuir a Portugal e a todos os países europeus, de resto, taxas de juros tão baixas. Nós estamos a aproveitar essa circunstância. Em segundo lugar, porque temos uma economia que se conseguiu desenvolver e que conseguiu adaptar-se àquilo que são as exigências hoje, uma economia que é atrativa. Não é por acaso, por exemplo, que nós propomos baixar, e estamos a executar, o IRC, é porque sabemos que quanto mais atrativo for o investimento em Portugal, juntando com isso as qualificações que temos, juntando com isso um sistema de justiça que responda mais eficazmente, juntando a isso um país que é seguro, juntando a isso o aproveitamento que temos de todo o know-how que as nossas empresas desenvolvem, portanto, uma economia que é mais competitiva, não à custa do apoio do Estado, mas à custa da capacidade das empresas e dos trabalhadores poderem desenvolver a sua tarefa com eficiência, uma economia que está a crescer, ao contrário do que estava em 2011, garante, naturalmente, maior robustez ao país para enfrentar uma crise. E a diminuição do desemprego, a reestruturação dos principais serviços públicos, faz com que o Estado hoje tenha uma despesa pública, em termos comparativos, menor, faz com que a despesa social do Estado possa ser mais equilibrada e, naturalmente, com isso também, o Estado possa libertar mais recursos para a sociedade para que ela possa investir. É isso que é o nosso plano de desenvolvimento, que hoje começa a produzir resultados. Não é por acaso, porque as pessoas... Repare, quando nós fizemos a reforma da legislação laboral, toda a gente disse que Portugal estava a ir por um caminho de afronta com os direitos adquiridos pelos trabalhadores, que era preciso ter um mercado mais rígido. Hoje, nós temos como fator de competitividade, mesmo face a grandes economias, aquilo que são as nossas regras, e não precisamos de ir longe demais naquilo que foi a conjugação do interesse da atividade das empresas com a proteção do trabalho. Nós, inclusivamente, estamos a criar hoje mais trabalho duradouro e permanente do que trabalho temporário. É uma das coisas de que não se fala. Mas hoje, a França, a própria Alemanha ou a Itália estão a fazer reformas laborais parecidas com aquela que nós fizemos antes. Então, é curioso. E é curioso, inclusivamente, por exemplo, no caso da França e no caso da Itália, que sejam governos socialistas a fazê-lo. Indo muito mais longe do que nós. Não reconhece, por exemplo, que a gestão da crise do euro, que obviamente atingiu mais fortemente alguns países que outros, como é óbvio, em que Portugal, com a economia mais débil, foi mais atingido, estamos de acordo, mas não reconhece que na gestão da crise do euro houve dois tempos, houve um tempo antes de Mário Draghi e depois de Mário Draghi, ou seja, não reconhece a razão àquelas pessoas que dizem que caso o país aguentasse com o tal PEC 4, até 2012, deixa-me acabar a pergunta, com certeza. Aguentasse com o PEC 4 até 2012, tudo que Portugal teria um programa de ajustamento idêntico ao que teve a Espanha, que, convém que as pessoas saibam, recebeu 58,3 mil milhões de euros diretamente para a banca espanhola, a taxas de 0,5%, com carência de 10 anos, coisa que Portugal não teve. Ainda bem. E pronto, e então pergunto-lhe assim, reconhece ou não que houve dois tempos? O que o senhor e outras pessoas diriam se em Portugal nós injetássemos 50 mil milhões de euros na banca? Eu termino já a pergunta. Reconhece ou não que houve um período na gestão da crise do euro em que, numa primeira fase, cada país tinha que resolver os seus problemas, e houve uma segunda fase, quando a crise começou a chegar à Itália e à Espanha, em que o euro estava em causa, e nessa altura a política da União Europeia, do Banco Central Europeu, mudou, e então daí passamos a negociar de juros mais baixos, etc, etc. Ou seja, reconhece ou não que houve estes dois tempos? Não, o que eu reconheço é que, em primeiro lugar, houve países que responderam com mais, veemência, se quiser, mais firmeza àquilo que foram as respostas europeias para a crise do que outros. E o exemplo mais sintomático é comparar o que aconteceu em Portugal e na Irlanda com aquilo que aconteceu na Grécia. Porque as regras eram as mesmas, os memorandos não eram muito distintos, as obrigações não eram muito distintas e, portanto, o nível de execução dos programas ficou à responsabilidade de cada um, com todo o respeito que eu tenho pela soberania do povo grego e dos governos sucessivos, que foram vários, de resto, da Grécia. Devo, aliás, olhando para a sua pergunta e para aquilo que aconteceu na Grécia, dizer-lhe que a situação mais parecida que a Europa teve da situação grega foi a situação dos PECs em Portugal do Partido Socialista. De facto, o PEC 1, o PEC 2, o PEC 3 e o PEC 4 foram a versão portuguesa dos vários resgates que assistimos na Grécia. Porque o que é que significaram todos esses PECs? Significaram uma coisa muito simples. é que a cada conjunto de medidas que era decidido na altura não correspondeu a firmeza na sua execução. Houve sempre coisas que ficaram pelo caminho. As medidas que o Partido Socialista, nesses PECs, preconizava eram sempre, não sei se recorda dessas duas expressões, as necessárias e as suficientes para debelar a situação financeira. Nunca foram suficientes, eram necessárias e muitas delas não foram implementadas. Luís Montenegro. Eu digo-lhe isto porquê? Porque na Europa foi feito muito mais do que aquilo que aludiu no Banco Central Europeu. É evidente que a Europa hoje tem muito mais condições, está muito mais preparada do que estava há 4 anos atrás. É evidente isso. Mas é evidente também que, infelizmente, houve países que sofreram mais aquilo que era a impreparação da Europa face à situação de crise. E os portugueses são exemplo disso. Nós somos o exemplo vivo de que o facto de termos condições financeiras muito dispares no seio da União Europeia e no seio da zona euro, o facto de não termos, como temos hoje, uma união financeira, uma união bancária, que tem regras que aproximam aquilo que são, enfim, a competitividade das próprias empresas e dos países a poderem ter financiamento. Aquilo que são condições de igualdade na zona euro, que passam também pelo cumprimento das regras orçamentais. Por isso é que muitas vezes, quando alguns protagonistas políticos, enfim, defendem, sustentam que é possível e é desejável não cumprir os principais compromissos que a Europa estabeleceu, e sobretudo a zona euro, em termos orçamentais, esquecem-se que isso depois tem um reverso da medalha. E um reverso da medalha que está aos olhos de todos, hoje num exemplo vivo também, que é o exemplo grego. Luís Montenegro, cumprimos aqui 30 minutos, tinha duas questões meteóricas. O papel da Aveiro nesta eleição legislativa, qual é, até pelo sinal que é dado pela sua candidatura, não é? Enquanto líder parlamentar que foi e nós hoje temos, cabeça de lista. Nós temos um objetivo muito firme de poder renovar nesta eleição a maioria absoluta dos mandatos na Assembleia da República, o PSD e o CDS-PP. Achamos que oferecemos ao país uma resposta estável, uma resposta de desenvolvimento e de crescimento, uma resposta que garante condições de governabilidade. Já demos provas de que somos capazes de governar o país sendo dois partidos. Fomos, aliás, a única coligação desde 25 de Abril que cumpriu na íntegra uma legislatura, apesar de todas as dificuldades, e o papel que nós queremos que a Aveiro desempenhe nesta renovação da maioria absoluta é também nós podermos renovar a representatividade que temos aqui no distrito. Nós e o CDS representamos 10 deputados dos 16 deste círculo eleitoral, queremos que a lista que apresentamos evidencie uma ligação muito forte, muito íntima, àquilo que é a dinâmica desta comunidade, desta região, preenchida com pessoas oriundas de todos os cantos deste distrito, com uma formação transversal, com experiência acumulada ao longo dos últimos anos, não só no Parlamento como fora dele, junto das comunidades, e portanto queremos que apresentamos desse ponto de vista também a candidatura mais forte deste distrito e que ela merecerá uma ponderação muito positiva dos aveirenses. E há condições para a governabilidade e a estabilidade, qualquer que seja a distribuição de votos, partindo de um princípio que pode existir aqui alguma proximidade entre PS e a coligação? Creio que é muito prematuro podermos estar agora a aflorar esse tipo de cenários. Aquilo que é desejável e que é o nosso objetivo é renovar esta maioria absoluta, porque ela, de facto, garante não só uma opção muito inequívoca do povo português, mas condições de governabilidade que são mais favoráveis. Sabemos que é muito mais fácil garantir essas condições na também, desse ponto de vista, na proposta da coligação do que na proposta do Partido Socialista, que, como sabemos, tem a porta fechada a qualquer entendimento, seja à esquerda, seja à direita. Ainda agora, por estes dias, se tem assistido a várias declarações de dirigentes do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, de, enfim, total impossibilidade de poderem participar num governo alimentado pelo programa político do Partido Socialista. Portanto, também aí, desse ponto de vista, nós temos uma posição mais reforçada. Mas, sobretudo, aquilo que eu acho é que as propostas políticas que estão em cima da mesa são bem distintas, são bem identificáveis. Os modelos de desenvolvimento do país são conhecidos, mais do que isso já foram testados, e basta ver o que foram os governos do Partido Socialista de 2005 a 2011 e este governo da coligação de 2011 a 2015, com tudo aquilo que tiveram ligado a si e com os resultados que obtiveram, para que as pessoas possam tomar a sua opção. Nós aceitaremos o verdito popular, como é evidente, mas eu tenho uma grande esperança, uma grande confiança de que a grande maioria dos eleitores vai continuar a acreditar na mudança que é corporizada por esta coligação. Devo, aliás, dizer, e tenho dito publicamente, que a minha convicção é que os cerca de 50% dos portugueses que confiaram no PSD e no CDS-PP em 2011 não têm razões para se sentir enganados, porque aqueles que foram os principais compromissos que nós assumimos com os eleitores foram cumpridos, apesar de todas as dificuldades que tivemos que ultrapassar. Obrigado, boa tarde, voltaremos. Aliás, estamos a fechar o ciclo de entrevistas e o eleitorado terá pela frente ainda alguns dias para avaliar as diferentes candidaturas.